Mirante 455. Estou com sua cópia autorizada, pushback acionamento, tá pronto pra cópia? Autorizado, pushback acionamento, positivo, pronto pra cópia. Tô vendo, mas fique atento, que talvez esteja molhado, mas aqui do não tem o visual da pista, né? Nesse momento aqui. Negativo, qual é a saída, a taxa pra saída do acionamento? Tem várias taxas, a Delta, pode ser na Charlie, a Liberação, tem pouso autorizado, é que você já tá, tá bom? Direto Sagaz. Controle 119-35, transponder 5144. Seguindo o golpe. Passa pra raba, bora o golpe pra raba, passa pra raba. Aguarde, número 2, setor para puxa. Positivo, aguarde, 3455. Autorização 3662, para Natal, 390, sente aí. Sente, aguarde, cópia, nível 390, TAM 3662. É, número 2. Vitor Romeu Alfa, no pad 3, celebrando sequência. Sente, TAM, boa noite. Grato, boa noite, Alfa. Delta no solo aos Cono 3, confirmando estacionamento. Gente, fala o táxi à direita, boa noite. Boa, 28, eu vou na alfa, na sua escuta. Táxi Atano, autorizado táxi a alfa, após alfa quilo, parte 3, após Paranguense, parte 1. Corrigindo, confirme, parte. Parte 4. Então, autorizado táxi Alfa Kilo Pátio 3. Apontará para ingresso no Pátio 1. Positivo, Alfa Kilo Pátio 3. Apontará para ingresso no 1 1 1. É que você vai. Alfa Kilo. Prossiga, Kilo. Mandaria para a UDR, a nossa intenção é mais próximo modificar e circuito da Onda 7. Podia confirmar para o solo? É o Adjet 6727 com a Yankee, autorização para Confins, nível 340, por gentileza. 330, confirma. Pode ser, ponto cópia. Pode cópia, objeto 6780, nível 330. Confirme? Não, só aguarde para cópia, no nível 330 Recife. Ou deseja 350, 34 é incorreto. Não, não, é confirme o nosso destino, cara. O objeto 6727, ciente. Nível 340, Confins, aguarde cópia. Positivo, para o táxi azul 4071, 105 a bordo, autonomia de 4,40, Confins. 4071, autorizado o táxi a Pátio Juliette Alfa, na Golf Maratói 1 no 8, decimal 6, aqui negar 10 no 2. Aqui, Pátio Juliette Alfa, na Golf 186, o 4071 no 10 agora. Corrigindo, o QNH agora 1013. B13. Colocha Nenê 310, já está pronto, aguardando a autorização. Xenomia 310, autorizado a Recife, nível 350. Decolada 28, mantém proa até o nível 030. Após curva direita, Aron Melim. Controle 119-35. Transponder 5145, só confirmando a aerovia. Upper Whisky 58. 86 autorizado, nível 350 para Recife, a subida Aron, tração Berlim, decola na pista 28 com curva à direita, e interceptando a Prusque 58, 19935 é o controle e o transponder 5145. Após a decolagem, mantenha pro até 030 e voa Berlim, pode confirmar, ou voa Aron? Aron Berlim, após 030, curva direita Aron Berlim. Após 030, noite de decolagem, curva direita Aron Berlim. Posso voar? Solicito por inspecionamento, 6310, no 01. Autorizado, pushback acionado, 3455. Gente, teve um pushback acionamento, é, confio, foi 6310, portão 1. Afirmo, o Xené 6310, tô, tô autorizado também o TAM 35, TAM 3455. 3455, gente. Se a Tango irá aguardar para a continuação do táxi. 8, ponto 6 para pouso, Luiz Fox Lima. E aí, irmão, boa noite. Boa. Luiz Fox Lima, ingresso final da 17, reporte final de 3 milhas baixada e travada. Luiz Fox Lima. 398. Gente, chegou no 398. Confirmando, é o número 3 para cópia, guarde. Sim. A 3662, autorizado Natal, nível 370, negativo 390. Pula UP Whisky, correção UP Zulu 10, decola 228, mantém proa até o nível 030, após curva direita, saída Aron, transição Zipá. Controle 119.35, transponda 5151. O Gosquilo está no 50, autorizado para qual dia, senhor? Diferencialmente para 3 mil, acho que o Gosquilo. 3 mil, padrão. Mateu, 3 mil, acho que o Gosquilo. Reporte para modificar as, as regras. 3 mil, ajuste padrão, reportará para mudança. 370 é a saída Aron, transição Zipá, após o nível 030. 7370, Aron, Zipar, mantém a proa até o 030, não é isso? Afirmo, correto, reporte para posicionamento, TAM 3662. Sou Bravo Mike, para copa. TAM 3455, pronto para o táxi, a bordo 104, autonomia de 315, altero na Guarulhos. TAM 3455, autorizado táxi, a parte principal. Alfa, na Gol chamará 2198 decimal 6, QNH 1003. Autorizado táxi, da parte Alfa, na Gol chama 2186 1013, ajuste. Seat Tango, tem o R2 do TNC no táxi através do 8, após ele liberar a sua frente, autorizado. Se a Tango tem um Airbus da TAM passando através do gate 8, após ele liberar sua frente para taxi alfa, autorizado ingresso para de Uno na linha Chimaratui, Uno no 8, decimal 6 para continuação do táxi. Negativo, aguardando a passagem do TAM, já avisou com o mesmo, vai atravessar o faixo Uno na linha Chimaratui 186, é o lado Se a TAM. Confirmando o PAT 04. Afio, ADI, 04. Chané 6310 para o táxi com POB de 75, autonomia de 4 horas até Maracaju. Salvador Azul 407, ouro, ponto de espera da 28. No, na Alfa chama na torre, 1 no 8, decimal 1, 6, Tinegá 1 no 0 no 3. ID 13, ID Alfa, seguindo o tá mais à frente, 6310. 1 no 398. 1 no 8 também, igual 398. 1 no 8, correção, pista 28? Afirmo. Então, confirma, ainda não chegou no ataque sem Golf. Tá ingressando na Golf no momento. Certo, então mantém a posição aguardando. Então mantém a posição, 471. Acho que o Golf Kilo. Para 2000, Golf Kilo. Recife, corredor Axé, faixa 12. Controle 119, 35. Transpondo 10, 105. Corrigindo, transpondo 0115. Transpondo 0, 1, 1, 5. Corre, Salvador, Gono 398. Boa noite, Gono 398, confirma, está visual, baixada e travada. Afirmativo, Gono 398. Gono 398, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus com 07 nós. Ajuste 1 no 0, 1 no 3. Tive pouso Gono 398. 398, informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Tive Gono 398. Chamou a trem. Gente, o Vitor Bravo Mike, livre acionamento, chame táxi. Número 1 para cópia, mas tráfico que procedeu. Eu vou ao local, não precisava de entrar em contato com o centro. Agora possuo sua autorização para outra cópia. Pronto, cara, sem problema, só pra saber quanto tempo ia demorar aqui pra virar o patrão. Objeto 6727, autorizado com fins, nível 340, pelo Upper Whisky 58, decola da 28, mantém proa até o nível 030, após curva à esquerda, saída cola e transição eval após direto sagaz. Controle 119.35, transponder 5150. Ok, copiando nível 340 para confins via Upper Whisky 58, decola na 28, mantém a proa até o nível 030. Após curva à esquerda na Gole, Eval e depois Eval para o Sagaz 1935. É o controle 5150, transponder o F76727. Está pronto para o push de acionamento, posição 4. Esse objeto 6727, número 2 para push no setor. Seu cotejamento correto. Aguarde. Na sua escuta. 3, 4, 5, 5, só confirmando a escuta. Positivo, senhor, na sua escuta, não chegamos na Gol. 455, só confirmando, após decolagem, chamar a ponteira proa até o nível 030. Afirmativo, já estávamos cientes dessa restrição. A gente na Golf Time 2, 1 no 8, acima 6, tem bom voo. Chamarei, obrigado, uma boa noite. Até babá! O Sierra Tango, mantém ataque sem Quebec aguardando. Chegando outra vez, tá bom. Gente, o Oscar Golf Kilo, ingresso perna do vento pela direita da 1-7, agilizando, reporte para girar a base. Golf Kilo. 1-3-9-8 no solo aos 2-5, libera a esquerda, fechamos o solo no 2-1-9 e mantém a posição antes de ingressar no ataque Soy Alpha. 2-1-9, mantém posição antes da Alpha, vão 3-9-8. Nível 0-8-5. Gente, quase copa. Pista 3-5, se possível, Whisky Bravo Zulu. Frente 3000. Azul 4071, mantém a posição, aguardando. Aqui tá mantendo a posição, depois só indaga por gentileza o controle, você vai ter que manter a proa até 3000. Afirmativo, vai manter a proa até 3000, Azul 4071, aguarde para decolagem. Guarda, mantém posição. Para o táxi oficial 3662, 65 POB com 3 e 10, alternando Fortaleza. 3662, autorizado táxi a Índia Alfa na Golf Chimana Torre, 18-6, QNH 10-13. Índia Alfa 835, tá 3662. Autoriza o acionamento do ISC Bravo do Lula, hangar da base. ISC Bravo do Lula, aguarde para acionamento. O Oscar Golf Kilo, tem pouso autorizado, pista no 7, o vento 200 graus com 05 nós, ajuste 10 no 4. Oscar. Aguarde um minuto para push. Certo, vai aguardar o mensagem do Gol 1398, autorizado ingresso pátio 1, gate 05, agilizando a milícia se possível. 05 está agilizando, gol 398. O vento 1180 graus com 05 nós, ajuste 10 no 4. Está autorizado a decolagem, pista 28. Livre decolagem 28, 4078. Pega os quilos no solo aos 28, confirma estacionamento. Rapaz, é, pode ser. Gente, o Oscar Golf Kilo, táxi livre à direita, boa noite. Boa noite, boa tarde, senhor. O Exen Atango está autorizado a ingressar na pista 17 até o pátio 4, na reposta livre na pista. O Rio Clã 3455.0228, pronto. 3455 está autorizado a alinhar e manter a pista 28. Alinha e mantém 3455. Mantenha o ponto de espera. Manterá. 3.4071, decolado aos 29, mantenha a proa e chame o controle em 19.35. Tamo bom, voo, boa noite. 19.35, mantendo a proa, 4.071, boa. Controle Salvador do 4.071, decola, mantendo a proa até 3.000. Linha 04, retorno de edificação, desça via chegada Cari até 4.000, ajustado 1014. Aguarde o procedimento VRDME para pista 28, com o número 04. Salvador, eu vou no 604. No 604, está em modo idente, desça e mantenha o nível 040. Na chegada cara, aguarde procedimento VOR-DME para a pista 28, voo no 604. E descendo para o 040, sistema faz GPS e a Pro 362. No Chio 4003, no rumo do 362, para o procedimento terminado, voo no 604. 4000 no Pro do 362, no 604. Controle Salvador, azul 407, boa noite. Boa noite, contato radar vigilância, sub mantém nível 360 no Ceda Gole, azul 4071. 360 na Gole, 4071. Bravo Zulu, só recoordenação, sua saída 35, Proa Norte, após com controle direto. Sente, decolagem 735 após controle Salvador, o meu tempo é último Bravo Zulu. Este Bravo Zulu correto para acionamento táxi M2 1-8-6. Sim, chamar a torre 1-2-1-6, último Bravo Zulu. Salvador, boa noite, eu tá 3858. Salvador, Papatango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, livre acionamento, chame táxi. Gente, livre acionamento, chamar a para táxi, Whisky Bravo Zulu. 3455, autorizado decolagem, pista 28, vento 1-70 graus com 05 nós, ajuste 1-0-1-4. Iniciando 28-3455, 0-1-4. 2-1 no POB, 727. 627, autorizado táxi Índia Alfa, na Golfo na Torre, 1-8-6, QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, ajuste Índia Alfa, na Golfo, chama 18-6, 627, uma boa noite. Igualmente, bom voo. Obrigado. 3858, confirmando o nível 370 para Fortaleza, eu gosto de Copa. Guardando Copa, é 3858. Decolou os 33, chama agora o controle em 1-9-35, mantendo a proa, tá? 3455, boa noite. Vai manter a proa, controle 0-35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3455, mantendo a proa de decolagem. Contato na DAV de lance, eu fui manter a 360. 360, tá, já mantendo as decolagem. Tenho 6310, estou autorizado a linha e manter pista 28. A linha mantendo 28, acho que é 6310. Autorizado direto gole, tá 3455. Direto gole, 5-5. O 3858? Afirmo, tá pronto pra copy? Afirmativo. É o 3858, autorizado Fortaleza, nível 3170. Pelo Open Zulu 19. Autorizado Fortaleza, nível 370, pelo Open Zulu 19, decolada 28, mantém pro até o nível 030. Após direita, saída Aron, transição Frote. Controle 119-35, transponda 5156. Só pede passagem. Gente, eu Vitor Bravo Mike. Poxa, na 6310, decolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus com 03 nós. Ajuste 1-0-4. Gente, PD14, vai iniciar. Ah, para posicionamento 612, 3858. Só 3850, pronto para posicionamento. Autorizado, posicionar, reporte para o táxi, 3850. Vai botar para o táxi, 3850. Boa noite, o TAM 3, 152, 160 para 150, informação Yankee. Manter, ficha 28. Vem manter 28, TAM 3, 662. Canem 6310, decolado aos 37, em approach, chame o controle em 19, decimal 35, irmão voo, boa noite. 935, boa noite, Oxanem 6310. Oi, Salvador, Whisky Bravo Zulu, pronto para ataque. Liber Taxi, Whisky Bravo Zulu, reporte para ingresso 997. Fique atento ao Vitor Bravo Mike, se encontra no despacho da Bata. Quem reportará o Whisky Bravo Zulu? É só corrigindo, né? Temos ficha 35 para o norte, o Whisky Bravo Zulu. Tudo boa noite, chamei 6310. Decolou, mantendo a proa. Boa noite, contato radar, serviço de vigilância, na saída da Aron. Oxanem 6310. Boa no Aron, 6310. Frequência 264, então 3455. 264, obrigado, boa noite. Bom. Sete, iniciando. Corre, Salvador, 767, 27, ponto de espera 28. 767, 27, após a rolagem do rebote da TAM, está autorizado a linha e manter pista 28. Após o TAM ali, mantenha 28, 67, 27, também ali. Canem 6310, controle? Consiga. O Centro Recife autoriza direto ao Recife. Opa, direto ao Recife, 6310. Clash. Quem te reportará na 35, Whisky Bravo Zulu? O Vitor Bravo Mike está pronto para o ingresso ao táxi. Cruzado táxi, reporte para ingresso na 197, o Vitor Bravo Mike. Pode ser autorizado, vai voltar para o ingresso, não, não pode. Vitor Bravo Mike.